Graça e paz, queridos. Nós vamos continuar compartilhando a Bíblia Sagrada no livro, segundo livro de Samuel. Vamos compartilhar hoje o capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. Também um livro muito importante em termos, um capítulo muito importante em termos de conteúdo. É o capítulo que vai falar da inadvertência de Uzá quando tocou a arca do Senhor. E isso nos faz pensar em muitas coisas que certamente nem poderemos falar de todas elas, mas algumas coisas são importantes para destacarmos. Nós vamos abrir com a devocional que nos foi enviada, devocional do GIF, e foi enviada pelo grupo de abertura devocional, provavelmente o Roberto. Ele disse assim pela manhã: Bom dia, pois Deus nos deu o espírito. Não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Mesmo diante de diagnósticos, crises ou incertezas, lembre-se, Deus está com você. Como disse o Senhor a Josué, não fui eu que lhe ordenei. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué, capítulo 1, versículo 9. Alimente sua fé com a palavra, com oração e louvor. Quando a fé cresce, o medo enfraquece. Você não foi criado para viver paralisado, mas para avançar com coragem. Sua fé pode e vai superar todo medo. Confie em Deus, ele nunca falha. Vamos orar na abertura dessa devocional. Senhor, fortalece a minha fé para que eu não seja dominado pelo medo. Ajuda-me a confiar em ti em todo tempo, lembrando que tu estás comigo. Guia meus passos com coragem e paz, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Eu também quero me reportar a vocês, agradecendo pelas orações e agradecendo a Deus pela vida da pastora Isabel. A pastora Isabel foi uma fundadora da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Galileia. Eu pedi oração a vocês, vocês oraram, mas chegou a hora de Deus a recolher. Também pedi oração por aquele que está cursando teologia e vai exercer esse ministério, o Mariano Mendes, Shimagaya Mariano Mendes, e o Senhor pôs a sua mão e o livrou com mão forte e poderosa de um grande perigo, de um grande obstáculo, e nós só podemos dizer: louvado seja o nome do Senhor, porque nos deu essa vitória. Também acabei de recebi uma mensagem e acabei de receber a fotografia do adorador celestial, meu querido amigo José Mariano. E ele já está com as feições, com a feição praticamente totalmente recuperada. E nós louvamos ao Senhor. Já tá bonitão, amigo. Então agora é completar a recuperação e se preparar para continuar glorificando o nome do Senhor. Ainda aguardo notícias do Siqueira. Coloco o nome da Marileia Freitas, que fez uma cirurgia, e peço oração a vocês. Esse grupo é um grupo de leitura bíblica, mas é também um grupo de oração. Então, a todos e todas, louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um. Na próxima semana, está confirmado agora, inicio mais um grupo de discipulado em São Paulo. Nós o faremos por telefone e por videoconferência, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção na minha vida, na vida da pastora responsável pelo trabalho, uma bênção na vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Temos agora um trabalho aqui entre folhas, temos dois trabalhos em São Paulo, e é isso que nós consideramos o mais importante. Mais até que a leitura bíblica é a aplicação da Bíblia. Mais que a leitura é a aplicação da Bíblia em nossas vidas, e eu tenho certeza que muitos discípulos serão gerados e homens e mulheres verdadeiramente adoradores, prontos para servir ao Senhor com alegria e apresentar-se a Ele com cânticos. Louvado seja Deus! Nós vamos mencionando nomes na caminhada. Meus irmãos, vamos ler o capítulo 6. Capítulo 6, segundo Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim o texto: Mais uma vez Davi reuniu os melhores soldados de Israel, num total de 30 mil homens. Conduziu-os até a cidade de Baalá, em Judá, com o objetivo de pegar a Arca da Aliança, sobre a qual se invoca o nome de Deus, Yahvé, o Senhor dos Exércitos, que se assenta no seu trono entre os querubins. Colocaram a Arca de Deus em um carro de bois, construído especialmente para essa missão, e tiraram da residência de Abinadab, que ficava sobre a colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carro novo. E eles partiram, dirigindo-o com a Arca de Deus, desde a casa de Abinadab, que estava sobre a colina. Aiô caminhava diante da Arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor com todo tipo de instrumentos feitos de pinho, como também harpas, saltérios, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira, ao campo de descansar cereais que pertencia a Nacon, os bois tropeçaram. Então Uzá estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá cometeu ali mesmo junto à arca, perdão, Uzá morreu ali mesmo, junto à arca de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, conforme, segundo um ditado popular, isso é um dito popular, que bem se aplica aqui, o inferno está cheio de boas intenções. É possível que o Zá tenha agido com boa intenção. Eu acredito nisso. Contudo, violou as instruções expressas de Yahvé quanto ao manuseio da Arca da Aliança. Êxodo 25, versículo 15, Números 4, 5, 6 até 15, 1 Crônicas 15, de 13 a 15, 1 Samuel 6, 19. Nesse novo começo importante na vida de Israel com Yahvé, como Deus sempre faz no início de novas etapas, novas eras, como Atos capítulo 5, de 1 a 11, o Senhor dá a Davi e a todo o seu povo uma lembrança chocante e vívida de que aqueles que afirmam servir a Deus devem honrar suas palavras empenhadas. As palavras do Senhor têm que ser honradas. Êxodo 20, versículo 7. E agir de forma séria na obediência à sua soberania, como Levítico 10, de 1 a 3, Josué 7, 24 e 25, Josué 7, 24, 19 e 20. Do que estamos falando? Estamos falando de alguém que pode até ter tido boa intenção, mas ele tocou na Arca da Aliança. Ele estendeu a mão e segurou a Arca da Aliança. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por seu erro, e Uzá morreu ali mesmo junto à Arca de Deus. Porque a Arca de Deus e a Arca da Aliança representam e eram o lugar onde Deus manifestava a sua glória. Há três elementos ali que devem ser considerados. Primeiro, as tábuas da aliança, as tábuas da lei. Ninguém, em sã consciência, deve brincar com a palavra do Senhor. Ninguém. Isso é muito importante para todos aqueles e todas aquelas que participam diretamente do culto ou participam em acampamentos, em congressos, com o ministério da palavra. Você não pode tocar no instrumento que é a palavra do Senhor, onde se manifesta a glória do Senhor, o centro da nossa fé, a principal maneira de se ter uma experiência religiosa. Você não pode ministrar de qualquer jeito. É um princípio isso. Essa é a palavra do Senhor. É claro que naquele período estava reservado para os sacerdotes. E a ideia de Deus era formar de Israel um reino de sacerdotes. Quando Jesus vem e o Espírito Santo habita os nossos corações e faz da nossa vida o lugar da sua morada, agora nós, Igreja de Deus, somos o local onde está a palavra, principal fonte do nosso conhecimento religioso. Vou repetir, principal fonte do nosso conhecimento religioso é a palavra, está no centro. E nós não podemos ter falta de temor. Nós precisamos ter muito temor com relação à palavra. Eu já contei uma vez, vou contar a segunda, de pessoas que durante o dia têm uma vida totalmente contrária à palavra e à noite vão participar de congressos hoje em dia e vão ser palestrantes, vão abrir a Bíblia e as pessoas se impressionam com a sua capacidade retórica, com a sua capacidade de falar, mas essa pessoa não sabe. Ela precisa ser admoestada, ela precisa ser orientada de que ela está tocando naquilo que não pode tocar. E ela está acendendo a ira do Senhor, porque Deus não admite que aqueles que não são reino de fato e sacerdócio para Deus, hoje somos todos um reino de sacerdote. Não podemos brincar com isso, seja na formação de uma criança, até a formação dos mais idosos da igreja, seja na formação da igreja, nós não podemos brincar com isso. Um outro exemplo que eu já citei é uma igreja que eu supervisionava. E tive que ouvir da parte da igreja, foram duas, aliás, as pessoas dizerem: olha, todo domingo é a mesma coisa. Todo domingo é a mesma coisa, todo domingo é a mesma palavra. Isso é porque as pessoas não estão levando a sério. Um segundo elemento que estava presente na arca é a arca de Arão, perdão, a vara de Arão. Eu já até mencionei, naquele momento, a vara de Arão representou que todos os descendentes de Arão, e que vem na tradição israelita até hoje, os Coen, eles são os responsáveis pela palavra até hoje. Mas hoje nós já sabemos, e eu acabei de mencionar, que nós somos um reino de sacerdotes. Então, se somos um reino de sacerdote, não podemos pegar a vara de Arão como sacerdotes do reino e fazer de qualquer jeito. Essa é a palavra, fazer de qualquer jeito, se apresentar no púlpito de qualquer jeito. Eu não estou falando de roupa, eu estou falando do coração. Se apresentar para dar uma aula de qualquer jeito, fazer as coisas que dizem respeito ao sacerdócio de toda a igreja, somos um reino de sacerdotes, agora de qualquer jeito. De qualquer jeito não serve. Aqui, por tocar na arca da aliança, a ira do Senhor se acendeu. E quando nós fazemos de qualquer jeito, a ira do Senhor se acende ainda hoje. E um terceiro elemento que estava presente na arca, onde se manifestava a glória do Senhor, era o maná que veio do céu, que alimentava o povo de Israel todos os dias. O maná fresco, o pão que desceu do céu, que descia do céu todas as manhãs. Ora, você já acompanhou o raciocínio. Quem é o pão que desce do céu? Quem é o pão que desceu do céu e que continua dentro de nós e está sempre conosco, prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida? O pão que desceu do céu, o verdadeiro e mais profundo maná, é o Messias. E não se mexe, e não se toca, e não se brinca com o nome do Messias, não se brinca com o nome de Jesus, não se procura visualizar, segurar ou qualquer outra coisa com o nome de Jesus. Jesus é o maná, Jesus é o pão que desceu do céu. E nós não podemos, de modo algum, ser seguidores de Jesus e, ao mesmo tempo, eu vou repetir a frase, fazer de qualquer jeito. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, sabe no que tange a pessoa do Messias, a Jesus de Nazaré, que nada pode ser feito de qualquer jeito. Nada. O discipulado, sobretudo, não se pode fazer de qualquer jeito. É preciso muita teoria, porque Jesus é o pão que alimenta, é o maná, é o Logos. Então, jamais pode-se servir qualquer outro alimento que não seja o maná para a nossa travessia no deserto. Jamais, irmãos. Eu vou repetir só uma frase, desde o ministério infantil até todos os ministérios da igreja e também passando pela ministração ao corpo como um todo, nós não podemos nunca, nunca nos apresentarmos de qualquer jeito. E eu volto a dizer, não estou me referindo à roupa, mas temos que levar a palavra viva, o maná que garantiu o alimento no deserto, o maná que veio do céu, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Nunca se pode tocar nessa palavra, nesse alimento de qualquer jeito. Então, é claro que nós nos alegramos com o crescimento que tem acontecido, por exemplo, no Brasil, em algumas outras nações. Nós nos alegramos, sim. Você pode ouvir muitas vezes uma admoestação como essa e achar: poxa, o pastor não está alegre com o crescimento. Eu estou alegre, sim. Eu estou alegre porque a igreja cada vez está mais presente em meio à sociedade brasileira, à sociedade do país, mas o país que você estiver é motivo de alegria, sim. Só não pode ser de qualquer jeito, só não pode tocar na arca de qualquer jeito, só não pode deixar de respeitar a palavra do Senhor. Só não pode fazer política, e em nome da política, eu coloco um domingo uma pessoa, no outro domingo outra pessoa, no outro domingo outra pessoa, no outro domingo outra pessoa. Ora, não se pode fazer assim. Simplesmente não se pode. Por quê? Porque não é todo mundo que tem autoridade na palavra. Não é todo mundo que tem autoridade na palavra. Essa pessoa vai ministrar a palavra a toda a igreja e vai servir à morte. Ela vai servir à morte. Porque ela não tem o poder de Deus, porque ela não agrada a Deus, porque ela vai levar a ira de Deus. Você tem que decidir se você vai fazer política da boa vizinhança ou se você vai conduzir a igreja pelo avivamento espiritual. E se você for conduzir a igreja pelo avivamento espiritual, crie coragem. Não seja medroso, não seja medrosa, como foi dito na abertura devocional. Então, esses três elementos, só tocando neles agora, sem tocar com irreverência ou com falta de temor, só mencionando esses três elementos, a palavra do Senhor, o símbolo do sacerdócio e o alimento que vem do céu, só essa menção já nos faz parar e pensar o que nós estamos servindo, o que nós vamos servir. E o que nós estamos servindo e o que vamos servir é a palavra, está na palavra. É a principal fonte do nosso conhecimento religioso? Ora, se for, aleluia. Se não for, pare já. Porque você vai responder por isso, queira você ou não queira. A ira do Senhor se acendeu e Uzá morreu ali mesmo. Às vezes a gente pensa, né, uma liderança assume uma determinada posição na igreja. Fala, poxa, agora eu estou conduzindo esse projeto. Você pode estar conduzindo esse projeto para a morte do projeto, para a sua própria morte e para a morte da igreja. Por quê? Porque você está brincando com coisas que não se brincam, administrando coisas que não se administram. Ou seja, o que está previsto na palavra deve ser seguido como palavra. Então eu deixo esses três pontos, por que Uzá foi ferido e por que morreu ali mesmo. Tá bom? Agora, tendo mencionado, só mencionando brevemente, eu posso continuar a leitura, que é dramática. É dramática. Um homem morreu. E hoje é dramático também porque homens e mulheres continuam morrendo. Nós temos que pensar nisso. Versículo 8, agora. Davi irritou-se porque o Senhor irrompera em ira contra Uzá. Por isso aquele lugar passou a chamar Peretz Uzá, castigo de Uzá, até o dia de hoje. Nesse dia, Davi teve grande medo de Yahvé e questionou: como poderá vir a arca de Yahvé para ficar em minha casa? Por esse motivo, ele desistiu de levar a arca do Senhor direto para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca do Senhor permaneceu na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou grandemente, bem como toda a sua família. Então informaram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado grandemente a família de Obed-Edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi promoveu grande festa, foi até a casa de Obed-Edom e ordenou que transportassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Assim que os carregadores da arca de Yahvé deram os primeiros 6 passos, ele já havia sacrificado um boi e um novilho gordo ao Senhor. Davi, vestindo o efode, ou você lembra, o colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Olha só, a alegria era tão grande que Davi seguiu dançando. Então, esse tradicionalismo morto não coadiz com a palavra do Senhor. Assim, Davi e todo o povo de Israel subiam trazendo a arca do Senhor com brados de alegria e ao som jubiloso das trombetas. Entretanto, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Milcal, contemplava tudo de uma janela e, ao observar o rei Davi dançando e celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Eles o trouxeram à arca do Senhor e a depositaram na tenda de Davi, que lhe havia preparado. E Davi ofereceu a Yahvé holocaustos, que são os sacrifícios queimados e ofertas de paz e comunhão. Assim que Davi terminou de oferecer os holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão, abençoou o povo em nome de Yahvé, Senhor dos Exércitos. Em seguida, distribuiu a todo o povo e à multidão toda que se reunia em Israel, homens e mulheres, a cada pessoa um pedaço de pão, naco de carne, pouco de vinho e um bolo de uvas passas. Em seguida, despediu-se do povo e cada um foi para sua casa. Então Davi retornou para sua casa, a fim de abençoar também sua família. Mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando: "Que bela atitude teve o grande homem de Israel nesse dia! O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real e ficando apenas com a túnica de linho em frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar." Contudo, Davi ponderou e respondeu a Mical: "Foi na presença do Senhor que eu dancei. Foi de júbilo e louvor que celebrei a Yahvé, que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro dos seus descendentes, quando me instituiu monarca sobre o povo de Yahvé, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor, continuarei a celebrar e me alegrar. E muito mais explorei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas de quem tu falas." E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um filho. E quero destacar aqui, fazendo crítica à minha igreja de origem, quando você estuda, mas estuda primariamente a tradição de Israel, você vai ver que a presença do vinho é uma realidade e não é uma realidade só para ser usado como medicamento. Alguns dizem, não, foi usado como medicamento lá no Novo Testamento. Não, não é só uma realidade usada na enfermidade. O vinho está presente na festa. E o povo de Israel é um povo dançante. Não é essa dança de hoje? Claro que não. Mas é a dança de louvor, de adoração ao nome do Senhor. Wesley acertou nisso? Não, ele errou. Mas o motivo é justificável? Sob um determinado aspecto, sim, porque nós estamos falando da revolução industrial. Nós estamos falando de extrema pobreza, nós estamos falando de alcoolismo. Então, sob esse aspecto é justificável. Como um todo é justificável? Não, não é justificável como um todo. Por que não? Porque ninguém tem autoridade para mudar aquilo que é elemento cultural do Antigo Testamento. Não estamos julgando nem a favor nem contra, mas estamos dizendo, é uma questão cultural de Israel. E nós temos que entender que não é uma questão de julgar cultura a favor ou contra. É só que aqueles que trouxeram o evangelho para nós, trouxeram o evangelho dos países, principalmente da América do Sul, né? Do Sul da América, dos Estados Unidos, do Sul dos Estados Unidos da América. E essa evangelização foi marcada por uma série de aspectos que têm a ver com um puritanismo extremo, e até hoje muita gente fica achando que não pode isso, não pode aquilo, e por causa do não pode isso, não pode aquilo, sabe o que acontece? Muita gente nem pensa em se aproximar de Deus, nem pensa em se aproximar do Senhor, porque ir para a igreja, para essa pessoa, representa não posso isso, não posso aquilo. Depois os pentecostais pioraram a situação, mas pioraram muito, porque agora eles então introduziram outros usos e costumes e as pessoas vivem o evangelho não podendo. O evangelho é sinônimo de não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso assistir um jogo de futebol, não posso jogar uma partida de futebol. E foi assim que isso avançou, né? Claro que é preciso estudar com mais vagar. No entanto, nem a Revolução Industrial pode nos dar autoridade para mudar a história da cultura do povo de Israel, e também, mesmo o pentecostalismo a posteriori, não pode ser justificativa para retirar da palavra do Senhor aquilo que Deus permitiu e nós estamos retirando, e aquilo que Deus proibiu e que nós estamos acrescentando. Que Deus nos abençoe e que nos dê sabedoria, que nos dê uma postura muito clara em relação à totalidade da palavra do Senhor, para que ninguém fique se escondendo atrás disso ou daquilo, mas que nós tenhamos uma postura madura de vida cristã. Que Deus nos abençoe e nos guarde e fortaleça a nossa fé. Em nome de Jesus. Que bênção poder ler mais um capítulo da palavra do Senhor, poder refletir sobre esses itens que estavam dentro da arca, pelo menos alguns minutos. Depois isso sirva como um estímulo para você estudar mais sobre a arca do Senhor, a glória do Senhor, a presença do Senhor, e entender que Ele quer fazer de nós o local da habitação do seu reino e do seu sacerdócio. Ele quer fazer da nossa vida o local da sua presença. Ele quer fazer das nossas vidas o lugar da manifestação da sua glória. E sendo o lugar de manifestação da sua glória, nós possamos viver de acordo com tudo o que ensina a palavra do Senhor. Oremos, irmãos, encerrando mais esse capítulo. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, o pão que desceu do céu, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, que deu o melhor, não deu 1%, nem 2, nem 10, nem 20, deu o melhor, deu o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o discernimento do Espírito Santo seja sobre nós e sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus. E assim seja com todo o povo espalhado sobre a terra, e permaneça assim com os que vão habitar eternamente com Deus, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.